irmão. Puta saudade das nossas ondas. Já faz uma era, uma cara que a gente não se tromba. Cada um na sua, ambições parecidas, métodos diferentes, nem sempre os convencionais. Do fundo do coração, aí, mó paz. Não sei se você se lembra de quando éramos moleques, que felicidade. Tempo de pivete, o pisante, a velha malha tradicional. Soltar pipa, jogar em finca no quintal. Tomar banho na chuva, brincar na enxurrada. No campinho de terra, bater uma pelada. Pique cola, pique esconde, polícia e ladrão. Jogo de bete, reis e mandão, garrafão. Seriado do Spectrometer todos os dias. A gente era feliz e não sabia. Trampar de engraxate, vigiar carros, ganhar micharia. O barato era festa, só alegria. Domingo ao fim de semana, se divertir. Cinema no centro, filme do Bruce Lee. O rango com a família pobre, mas com certeza digna. Você jogou tudo no lixo, escolheu outra vida. Fazer uns ganhos, meter os canos, virou ladrão. Você perdeu a vida, meu irmão. Que você bancou, as quais sustentou. Hoje, nem ideia. Os aliados de boteca, agora o credo ao contrário, suas costas rezam. Os parceiros que fez na malandragem, que na hora das tretas pediu a sua ajuda. Hoje quer ver seu woke pôr na sua bunda. Aê ladrão, e pôr na sua bunda. E até mesmo aquela dona com quem se casou, a quem amou e tiver uma linda pretinha, que a distância de você nem quer mais te ver. Vá se fuder, quer criar a filha sozinha. É foda criar a filha sozinha. E o pior de tudo, irmão, é você saber que a sua filha vai viver melhor sem você. Quando crescer nem vai querer te ver. Às vezes imagino como você se sente. É uma lástima, é lamentável, é deprimente. Não vive vegeta dessa cela nojenta, onde caberiam uns 20 a mais de 50. Perdeu com o tempo o pouco que conseguiu. Que malandro é você, puta que pariu. Sem casa, sem troco, sem mãe, sem chegado. Pro resto da existência com futuro marcado. Na novela da vida real, personagem vilão. Você perdeu a vida, meu irmão. É mesmo incrível. Aqui estou mais um dia. Decepção, meus mãos. Aqui estou mais um dia. Meu irmão, que saudades de você. Careta vale muito. Um ato empeçado vira finado defunto. Não entre em confusões, não queira ser o fodão. Hoje tempo pra pensar tem de sobra, aprenda a lição. Veja o que conseguiu em sua vida bandida. Às vezes é melhor a morte que perder a vida. Não pense que era respeitado, você era temido. Quem te chamava de parceiro, te chama de bandido. Não tem mais carro, sem cano, sem troco, sem sexo. Exatamente o que o sistema quis. Um boneco manipulado e usado pelos reis da malícia. Pede bota gambé, a tal da polícia. O ato da captura, o cano até sorriu. Fica na moral, que a casa caiu. O que está feito, voltar atrás não tem jeito. Você sabe agora que não há crime perfeito. Aproveite seu tempo, estude e se instrua. Prepare aos poucos a sua volta às ruas. A vida atrás das grades não é fácil e aqui também não. Não é lição de moral, é papo de ladrão. Papo de rocha, pedra 90 fala de chegado. Quero te ver na boa e não engaiolado. Encarcerado, humilhado, vivendo pior que o cão. Você perdeu a vida, meu irmão. É mesmo incrível. Aqui estou mais um dia. Decepção, meus mãos. Aqui estou mais um dia. cidade de merda é só mais um vacilão. Pros vagabundos da área é só mais um cuzão. Eu quero te ver aqui na quebra, você faz muita falta. De repente vem meu show, ouve nosso som. E aí, é a máfia rolando na alta, ladrão. Curtir um lazer, trocar ideias, um papo sadio. Dar um rolê pela quebra, eu, você, minha filha. Visita sua mãe, chega lá no barraco. Ver a velha chorando, te receber com um abraço. Reencontrar sua irmã, conhecer o sobrinho. Ver seu irmão estudando, eu boto fé no neguinho. Fica na manhã na boa, não entrar em barca furada. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Aê ladrão, a saudade me aperta demais. É melhor ficar na minha, na paz. Espero que saia logo, não volte mais pra frente. Aí moleque, aprontar jamais. É, e quando a gente se trombar, uma ideia trocar. Sem pagação de pau e sem babação. E aí? Só olhe pra mim, véi, e me chame de meu irmão. É mesmo incrível. Aqui estou mais um dia. Decepção, meus manos. Toma gentilha. Meu irmão, que saudades de você. Oh Deus, ilumine os olhos meus. É mesmo incrível. Aqui estou, magia. Decepção, meus manos. Aqui estou, magia. Saudades de você.